sei pra onde vim, sei pra onde vou. Vou. Essa é pros amigos que tão junto comigo aqui. Com ou sem dinheiro, já que é de graça comer caqui. Não preciso de tênis, não tenho maior pênis. Nem quero com fama, eu também como a Luciana Gimenez. Não uso Nike no pé, na camisa ou no boné. Sem Calvin Klein na cueca, nego me acha mané. Sem meia da Adidas, sem camisa da Tommy. Sem bermuda da Champions, interesseira some. Sem som do Timbaland no fone, sem Timberland. Sem telefone, celular, só de celulite. Dizem qual seu nome, sem carro só de long. Só de Totó e Ping Pong. Nego do rap, me acha play, cresce igual King Kong. Odeio mar, trans, todo de barca. Sua clichê dá certo, marca, maiorimba. Não sei pra que ser ricão, tem que ficar com bicão. Mas três negão, eu gosto, chapa. Já eu não, tô de sandália, só me fio e atrapalho. Diz que man quando fio escangalha no rio encalha. Quem tenta fazer som maneiro, ainda mais eu que pouco bebo. Se elas pedem, nunca tem isqueiro. É assim que funciona quando se relaciona. Dando dinheiro da volta pra casa, ela existe e pressiona. Tanto que vira costume, igual eu com comentários sobre o som que ouço e volume. Dizem que arde igual pedra úmida na África. Dizem que é desigual igual nafta. Mas nem é quando o sentido real se capta. Roupa não te faz melhor, cê só se adapta. Sábado à noite no quarto pra ver esse NPV. Pra ver na mão classificado no chão como mexer. Essa é a nossa amiga. Aos amigos, aos amigos, aos amigos. Essa é a nossa amiga. Aos amigos, aos amigos. Essa é a nossa amiga. Essa é a nossa amiga. Aos amigos, dedico de coração. Essa é pros amigos que tão junto comigo aqui. Eu sou a Kelly Key. E ninguém baba, vê meu match 70 acaba. Curiosidade diferencial, vai de jabuticaba. Nego do rap luta pra ser um melhor que o outro. Na neurose, perdi tomar pinga e mandar um boto. Não alimento o ego, andando com um monte de prego. Trata como ídolo, sei que não sou, então eu nego. Qualquer participação em clipe, sem cantar no som. Nosso irmão me viu mais uma vez, de repente até acha bom. Nego se acha gênio, que eu não rimo, roubo luto legal. Rouba meu oxigênio, que eu sou isso, rio e faço mal. Eu sou escroto, assumido, com ser igual, underground e nacional. Música é diversão, zoação, subversão. Ninguém põe a mão pra tocar em estação em outra versão. Nenhuma rádio que antes fez igual foda na estante. Pra enfeitar a estante, alguém pergunta pelo meliante. Já acreditei, neguinho, já me fizeram de trouxa. Já tratei com carinho e saí com a cara roxa. Hoje chego de mansinho, até pra pegar nas coxas. Amigo, eu tenho pouquinho, mas os que tenho são. Oxi, nego manda bem a vera. Gosto quando eu falo bem a vera, mas ninguém espera que eu sacanei. Lago comigo, é que eu ainda aperto a mão dele, acha que eu sou seu amigo, mas essa é pros amigos, aos amigos, aos amigos, aos amigos, aos amigos. Essa é pros amigos, aos amigos, aos amigos, aos amigos. Essa é pros amigos, essa é pros amigos, aos amigos, dedico de coração. Firmeza, aí foi, rotação 33. Espero que tenham gostado. Outras virão, certo? Quero agradecer aí a SP Funk, MV Bill, X, Gaspar, Aori, Rota de Colisão, Kamal, Lívia Cruz, Andrômeda, Parte 1, 509E, Slim, Max BO, SNJ, Racionais, GOG e De Leve. Estamos fazendo história, meus amiguinhos. Obrigado, 3 Produções, valeu mesmo, Buga. Rotação 33, progresso, rap é o som, hip hop não para, amor é a chave. Valeu, paz. Da norte é nós. Paga o dinheiro da música, vai tocar.